primeira curva à direita, certo. 5 km, obrigado. Nada, correto, o pontão é a remota? É o 14. Gente, resposta quanto pronto? 5:40. Salvador, bom dia, 63 do nono, daí é o líder de 20, na sua escuta passando 2000. Oxana, 63 do nono, bom dia, contato radar, sabe, mantenho 360, voa líder. 360, líder. A3487, autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus, 06 morte. Livre decolagem, então 3487. Ô, Max, Rangolf, eu vou fazer uma da 17. Max, Rangolf, chama a torre? Chama a tio, virar no final da 17. Max, Rangolf, tráfego avistado, autorizado por uso pista 17, vento 110 graus, 06 morte, porte no sol. Afirmativo, senhora, eu vou precisar abastecer de querosene, pode ser aonde, hein? O lado é o Max Ergo. Max Ergo, autorizado por uso pistola 7, vento 110.079. Ok, senhora, eu gostaria de uma orientação aonde eu devo pousar para querosene, senhora. Afirme? Preciso de abastecimento de querosene. Aonde eu devo pousar, senhora? Posicionar a aeronave. 595 da trip, eu solo voltando? Senta pra aqui. Altere seu perfil de saída para o perfil da saída coral. Deve permanecer com a primeira curva direita. Porém, o perfil da saída agora é o coral. Ok, perfil da coral. 595 com curva direita após a 223. Reposte no solo. Afirmativo, aqui à direita, pode ser, graças. Afirmativo, comandante, o senhor poderia escolher qualquer parte que a gente desloca a viatura até lá para o abastecimento, ok? Pode taxar então à sua direita, teremos o pátio 5 também à sua direita após ingressar na taxiway. Afirmativo, senhor, muito obrigado, é porque normalmente me posiciono na outra localidade. Bom pra... Portão 3487, pode chamar o controle? Sim, meu, 2028, agora 09, boa viagem. 208, controle Salvador, é o TAM 3487, um bom dia. TAM 3487, bom dia, contato radar, sobe manter 340, saída da EL. 340, saída da EL, TAM 3487. Frequência livre, Max Rangolf. Tem alguma empresa, Shell ou Petrobras? Ok, querosene então, pro pátio 5, vamos acionar aqui em Flera. 83, centro da Lima, projeção Guarulhos, nível 400. 93, Lima, informação em curso. Agora de copia, eu tenho 360, copia? Copia. Tio, por gentileza, 30 segundos eu pago cópia. Os 487, voa Leda. Boa Leda, o TAM 3487. 93.4. Na escuta. Voa 93, Salvador, Guarulhos, autorizado nível 360, decolada no 0, primeira curva direita, terceira saída da El, Leda, pós Leda, boa posição, bridge, onde intercepta a rota FZLU no 6. 5044 no transponder, o controle em 120, décima 8, gol 1983. Exatão 360, decolada 10, na curva, primeira curva direita, na Dael, Leda, pós Leda, bridge, sobre FZLU no 6. 5044 transponder, 208 o controle, gol 1983. Correto, 05, portão, repostando pronto. Portará. Checo Delta, desça para 510, ajuste ano 0 no 8, reporte através de parte do sul. Ano 3, ano 1, chama Centro Recife, ano 260, alterna 1 no 3325. Se eu alternado, poderia repetir a primária? Puxando ano 3, ano 1, chama 1260. Ok, 1260-1335, obrigado. Siga o papapá, Mike Thiago. Pra que horas? Muito bom dia, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte ingressando 1-7. Preenchendo a sala Maceió e é de Salvador para... Sistema aqui só encontra das 11h15, que deve ter sido para... foi preenchido em Maceió, não é isso? Vou entrar em contato aqui com a Sala IF para saber se eles receberam o plano de Maceió. papapá, Mike Serra Golfo, o solo voltando? Ok, entrei em contato com a sala ES, ele também não tem nada no sistema dele. Ele informou que vai entrar em contato com a sala ES de Maceió e pedir para que o operador retransmita o seu plano, ok? A fim de não ter atraso. Já autorizado pouso, pistão 17, vento 120 graus, 089. Quero pousar pistão 7, mais geral. Com a sala IS, para refazer um novo plano. Minuto que já te passo. Ué, pronto para cópia o telefone? É, o telefone é o 3204-1349. 071. Nada, precisando aqui, estamos aqui agora. O voo no 397, centro da linha para autorização de tráfego. Kimi? O voo no 397, para autorização de tráfego. Pronto, cópia, 360 Congonhas? Para cópia, voo no 397. Voo no 397, Salvador Congonhas, autorizado nível 360, decolagem down no zero, primeira curva direita, descida saída da El, Leda após Leda, voa Brit, onde intercepta a rota Tuzulu 16. 5052 no transponder, o controle 120-8 com 397. 360 autorizado, decolando a 10, curva direita da El, Leda, Bridge, a intercepta a Tuzulu 16. 5052 no transponder, 208 controle, 397. Correto, informação em curso, a Mike, reporte quando pronto. Botará, 397. Voo 983, posto 5 para posto de posicionamento. 1983, 05 portão, coordenação aqui pessoal, reporte para o táxi. Estou ligado, chamada táxi, 1983. controle Golfo 260, na série, passo 230 de esquina, para o 1 no segundo. Golfo 260, acione a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari, reduz para 250 nós. Sente 050 com 250 nós, Golfo 260. Posição remota, resposta no ponto ataque, se coordenação aqui pessoal. Ok, já tá parado. Boa 983, temos 111 a bordo, 9350, alterna o Galeão. Galeão, 111 a bordo, 350. Na firma. Boa 983 em frente, Índia no ponto de espera, chama a torre, 108, meia dúzia, o altímetro no 0, no 8, bom voo. Índia, ponto de espera, 108, meia dúzia, boa 983. Azul 4207, bom dia, aciona a identificação, desce para 4000 pés, que é legal no 0 no 8. 4000 no 0 1 no 8 4207, a gente perdeu contato com o Recife. Gente, azul 4207, chegada Bonf, sem restrições de velocidade, é o número 1 na aproximação. Bonf, sem restrições, 4207. Voo 983.010, pronto. Voo 983, bom dia. Aliás, decolar, pista 10 atualizado, vento 120 graus, 8 nós. Altímetro 10018. Atualizado, alinhar, decolar, 10019.83. Acionado com 68 POD, 4 para Salvador para ataque. 68 Salvador, confirme a autonomia. 4 horas. Não copiei, está com intercortada a transmissão. 4 horas de autonomia, 5595. O nativo 5595 da Trip, táxi via pátio, Índia, no ponto de espera, chama a torre 108.62 e o altímetro no 098. Via Alfa, chamada ponto de espera da 10056-5595. 4207, reduza para 250 norte. 250, 4207. 21260, tem condições de voar, TAP? 21260, voa, TAP. TAP na prova. 21260, teste para 2010, QNH10, 18. 22018, então, voa no 260. 1983, decolar 228, sistema de controle 120, decimal 8. Goma 983, essa decolagem faz 28, chama o controle 120, decimal 8. 108, grato. O 35595, passa o ponto de espera da 10, pronto. 35595, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 5595. Sobre bater 360, Nazael. Gol 1983. Tipo 5595 autorizado decolagem, pista 10, vento 5595, decolado 3-1, nós temos controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8-5-5-5-5. Controle, é o 35595, decolado do perfil da Coral, na sua escuta. 35595, contato radar, sobe mantém 1-40, saída Coral. 1-40 na Coral, 5595. Azul 4207, reduza para 200 nós. 200-4207. Para o TAC, coordenar TAC de solo. Retiro, puxa para encerramento, agora 397. 4207, detonação para sequenciamento, curva direita para o A230, limitado pelo localizador. Direita 230, 4207. Zero. Bruno 260, autorizado procedimento ILS, reporte estabilizado. Reporta, Mariana. Bruno 983, chama Recife, 1260, alterna 133-25. Bruno 260, alterna. Bruno 3325. 3225. Uno 3325 a secundária, gol 1983. Uno, primária 1206, Uno 3325, gol 1983. Gol 1983, primária 1260, alterna 1325, bom voo. 1260, 1325, gol 1983. Controle, é o TRIP 5795? Precisa. Tá cruzando 55 por 140, quando é possível bater naquele alça? Gente, aguarde. 95. Sou o Guardião 02. Guardião 02, fora do solo 36, chama o controle 120.8. 120, décima 8, parado, pode ir. Desce para 3010, QNH 10, 16, curva esquerda para o A170 para o local.